Mais digno é o bom nome do que as riquezas que se vão. A graça do Senhor é vida, nos guia em cada decisão. O avisado vê o mal e se esconde em tua luz. Teu temor é riqueza, honra que nos conduz. Ó Senhor, em ti confio, teus caminhos são verdade, em cada passo eu me guio, em tua humildade a liberdade. Menino Senhor, no caminho a seguir, com amor e correção, em ti ele há de persistir. Não roubares ao aflito, nem atropelar quem tem dor, pois tu és o defensor, e em ti encontramos amor. Ó Senhor, em ti confio, teus caminhos são verdade, em cada passo eu me guio, em tua humildade a liberdade. Diligente na obra, perante rei será posto em ti. Encontramos a vida, teu amor é nosso gosto. Ó Senhor, em ti confio, teus caminhos são verdade, em cada passo a liberdade. Oh, Senhor, em ti confio, teus caminhos são verdade, em cada passo eu me guio, em tua humildade a liberdade. Português e worship, acústica, guitarra, piano.